Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina número 106. Hoje uma bancada azulina diferente, né? Não é para fazer pré-jogo, não é para fazer pós-jogo, é fazer um balanço antes da hora. O que aconteceu com confiança? O time parece que desligou do campeonato. 3 derrotas seguidas. Parte da torcida volta a se preocupar com a zona de rebaixamento. Outra parte está mais tranquila. Mil teorias da conspiração surgindo. É que vamos tentar entender o que aconteceu e principalmente, né, como sair desse buraco, fazer esses 6 pontos que restam e ser feliz. E para essa dura missão aqui comigo, eu tenho o retorno dele, Vini Ribeiro, Vinícius do Dragão Brisado. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo de volta, que saudade de você aqui no Bancada. Boa noite, meu amigo Mike Gabriel, boa noite a toda a minha bancada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve nesse momento. E vamos lá, hoje é dia de corneta, viu? E minha corneta tá afiadíssima. Pois é, quem não quiser cair que se deite, que hoje no início está com a festa. Junto aqui comigo, meus camaradas de sempre, né? Vitor Cardeal. Eu começo com um V também, eu vi um V aqui, já chamei Vinícius de novo. Vitor Cardeal, lá do Proletário News. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como tá essa sua semana? Fala, Mike. Tudo tranquilo por aqui. Vamos tentar, como você falou aí, entender, né, o que tá acontecendo com o nosso confiança para que essa queda de rendimento aconteceu, né? Aconteceu a queda de rendimento. Vamos ver aí e tentar entender, debater aqui o que foi que aconteceu com o time. Valeu, Vitor, nossa, vai ser difícil hoje. Valeu, Vitor. E fechando a bancada de hoje, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu camarada? Como tá a sua semana? Olha só, ainda bem que você não falou com o Vi comigo. Deixe de viagem, tá ok? Rapaz, é difícil até explicar o que é que a gente tá sentindo futebolisticamente, né? A vida normal tá fluindo, logicamente. Alguém disse, inclusive no grupo, que a única coisa boa do confiança voltar a perder foi que a pessoa recuperou a vida, porque estava vivendo em função do clube. Mas, enfim, quero voltar a viver em face da confiança. Pois é, né? Uma vida triste ainda é melhor do que uma vida só em função do confiança. Mas eu tô com saudade da época que a gente podia sonhar. Vamos lá. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Na loja Nação Proletária você encontra toda a linha de uniformes, fardamentos, produtos para sua casa, para você. Enfim, a linha completa de produtos licenciados do Confiança. Então, vá lá na rua Teófilo Otoni, Galeria Espaço Nobel. Ou então no Instagram, instagram.com/NaçãoProletariaLoja. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Você também vai achar ele no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Basta ir em qualquer uma dessas plataformas e procurar por Bancada Azulina. Ou e também, se você preferir, tá lá no YouTube. Vamos lá, Vini Ribeiro, o homem que ilustrou a corneta. O que aconteceu para o time ter essa queda de rendimento inesperada? Na verdade, o que aconteceram, né? Porque um só fator não deve explicar tamanha queda. Primeira coisa, Daniel desaprendeu, parece. Pelo amor de Deus, com todo respeito ao nosso grande Daniel Paulista, nosso treinador, nosso professor, Jimmy Neutron do bairro industrial, mas pelo amor de Deus, nos últimos jogos, a sequência de derrotas do Confiança foi uma sequência de erros de Daniel Paulista, uma sequência de substituições equivocadas, decisões equivocadas, que resultaram nessa tragédia que foram esses últimos 3 jogos. Né? Eu acho que principalmente no jogo de ontem, ficou muito claro, né, que Silva não dá mais, não dá mais, não dá mais. E a gente vem falando isso jogo após jogo, a torcida vem cobrando, né? Vertinho, que outrora fora muito criticado, vem sendo pedido pela torcida no lugar de Silva, e Vertinho, que é meia. A torcida está pedindo Vertinho no lugar de Silva, porque Silva está irreconhecível. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha, como publiquei lá no Dragão Brisado, né? É só mais um Silva, que a estrela não brilha, na verdade, né? No presente, Silva está muito mal mesmo, desde que adoeceu. Quando voltou, não voltou mais com aquela qualidade, né? Não voltou mais com aquelas subidas que sempre caracterizaram o futebol de Silva. Ele tem muita força, chegava muito bem lá na frente e voltava para defender muito bem. Agora, ele nem chega lá na frente muito bem, e atrás, quando vai defender, só faz falta, né? E quando precisa que ele faça falta, como eu disse no meu pós-jogo lá do Dragão Brisado, parece cartão corporativo de político, passa tudo. E aí não dá para ser dessa forma, né? E Everton, em contrapartida, quando entra, tem rendido muito mais que Silva. Então a gente pede que Daniel Paulista, pelo amor de Deus, deixa de ser cabeça dura, deixa de ser teimoso, né? Vamos parar de dar uma de parreira, né? E vamos ouvir mais, vamos compreender melhor o que está acontecendo dentro de campo. E Silva já deu, né? Outro jogador que vem sendo um ponto bastante negativo para o Confiança é Nirley. Nirley tem colecionado atuações muito abaixo do seu rendimento, muito abaixo do que ele pode ofertar, né? E é importante que se diga que esses jogadores que a gente está criticando, cornetando, a gente está criticando porque os caras têm potencial, podem render mais, podem render muito mais, mas infelizmente não estão bem, precisam abrir espaço para que outros possam render melhor, né? E aí Daniel Paulista precisa deixar de ser, pelo amor de Deus, cabeça dura. Valeu, Vini. Pois é, a gente critica certos jogadores, mas é aquele velho ditado, né? Só se taca pedra em árvore que dá fruto, né? Jogador que a gente sabe do potencial e que pode, confia nele, inclusive para a próxima temporada, para a sequência, e que sabe que às vezes é dois jogos fora, botar a cabeça no lugar. Silva mesmo, como você falou, ele perdeu o ímpeto no ataque, sua confiança no ataque, e também perdeu a concentração na defesa. Então ele hoje nem ataca bem, nem defende bem. É muita falta, o lance do pênalti, em que pese, ele, enfim, chegou atrasado, mas é um lance que ele sempre vai disputar uma bola aérea indo no corpo do defensor. E aí, quando é fora da área, ele toma cartão amarelo. Quando é na área, é pênalti. Enfim, complicadíssimo. Vitor Cardeal. Muito se fala hoje no meio da torcida, né? Nos grupos de WhatsApp, nos canais de YouTube, nos Instagram, na galera ali resistente do Twitter, que a mensagem do presidente Thiago na semana passada, no domingo da semana passada, antes do jogo contra o CSA, dizendo que o time ia brigar pela permanência, quando o time estava ali na beira do G4, isso trouxe essa, enfim, deu uma brochada nos jogadores, acho que passou uma mensagem não tão positiva, e isso se refletiu em campo. Você acredita nisso? Como diria o professor do ensino médio, justifique sua resposta. Olha, não sei se isso chegou a afetar o desempenho dos jogadores, mas eu acho que a torcida que se abalou e ficou muito irritada com isso, né? Aí vem as derrotas, vem aquele jogo contra o CSA, e aí a torcida começa a já pegar no pé do presidente, falou que isso influenciou, mas eu acho que com relação aos jogadores, não. Até porque a gente vê nas entrevistas coletivas, eu acompanho, você acompanha, os jogadores, mesmo depois dessa entrevista de Iago, falava ainda em um sonho de acesso, né? Falava que tinha aquele desejo de disputar o G4. Então eu acho que aquela declaração de Iago não chegou a atrapalhar o desempenho do time dentro de campo, não. Certo. Então, e aí a gente, que no caso você até mais do que eu, que acompanha mais esses bastidores, as coletivas, treinamentos, quer que você acha que pode ter... qual foi o principal influenciador para essa... para esse mau desempenho, essa sequência? É aquela oscilação natural que todo time tem? A gente veio de uma boa sequência e naturalmente ia chegar um mau momento, é o cansaço, enfim, eu sei que é um pouquinho de cada coisa, mas para você, o que é o fator mais determinante para a gente ter perdido esses três jogos? Eu acho que aquela goleada contra o CSA pesou muito nas outras derrotas, né? Eu acho que ali foi um jogo muito impactante, que ninguém estava esperando, e foi uma derrota muito contundente, né? Confiança praticamente não teve chance, né, contra o CSA. O CSA foi lá e matou, chegava e fazia os gols de maneira muito fácil até. Então, acho que aquela derrota acabou influenciando nas outras duas, contra o Juventude e contra o Guarani. E aí, nesses dois últimos jogos, o time também acaba saindo atrás, né? Acaba começando perdendo no primeiro tempo já, e atrapalha todo o rendimento do time no restante do jogo, né? Mas acho que também a maratona de jogos pesou muito, né? O time não teve tempo de parar, dar uma respirada depois dessas derrotas, né? Depois do jogo contra o CSA. São 8 jogos em 26 dias, uma maratona assim muito pesada. Agora no sábado a gente completa o 9º jogo em 29 dias, então uma maratona completamente surreal. E acho que foi um pouquinho de cada aí que atrapalhou o desempenho do time. Também Daniel errou nesse jogo contra o Guarani. Tem que ser levado em consideração isso também. Ele justificou na coletiva dizendo que ele colocou uma linha de 5 atrás com 2 zagueiros, né? Porque o Guarani atacava também com uma linha de 5 jogadores ali na frente. Então ele tentou explicar, né, essa alteração que ele fez. Mas acho que foi esse conjunto de fatores, né? A perda da confiança, a perda da tranquilidade depois... depois daquele jogo contra o CSA, e também a maratona de jogos que acabou pesando. Valeu, meu camarada. Jones, sobre as mudanças no jogo contra o Guarani, como é que você enxergou essas mudanças e está se nessa discussão que se tem hoje dentro da torcida, de se o time está perdendo, precisa mudar, mas qual a profundidade dessas mudanças e mudar demais pode atrapalhar, como foi ontem? Ontem ficou claro que o Confiança mudou demais. Ficou muito claro, muito claro. Em momentos difíceis, eu acho que é melhor sempre pegar a solução mais simples. E a solução mais simples, para o caso de ontem, se fosse o caso de mudar peças, eu acho até que era, eu propus mudar algumas peças no pré-jogo, eu acho que não era mudar tanto como mudou, mudar esquema. E foi de uma forma ridícula ontem que... teve lance que Nirley estava batendo cabeça com o Luan, porque eles não sabiam se posicionar. Teve um lance que eles bateram literalmente de cabeça no meio de campo, dividiram a bola e o lance acabou sobrando até para o Guarani. Então as mudanças foram muito profundas, não havia necessidade daquele tipo de escolha. E eu acho que não justifica o Guarani supostamente ter uma linha de 5, porque eu particularmente acredito que em jogos daquela... maneira que se desenvolveu ontem, é melhor você povoar o meio, é melhor você dar dificuldade para os caras, e o Guarani tem cara que passa bem a bola. Você impõe, coloca uma barreira ali no meio para dificultar a linha de passe, para dificultar as triangulações. Acho que é muito melhor, porque você dificulta o jogo mais distante do gol, e o Confiança deixou o Guarani muito perto do gol. O Guarani realmente ele não teve o tempo todo assustando com o lance dentro da área do Confiança, não foi isso. Mas ele ficou o tempo todo na área, na entrada da área de Confiança, tocando bola para lá, tocando bola para cá, vendo se achava um espaço, até que acabou o Silva entregando mais uma vez. Se tem uma mudança que precisa fazer, é Silva pegar banco. Para mim, tá muito claro que Silva se acomodou. Não tem outra palavra, Silva se acomodou. Ele não tem reserva. Quando ele não joga, Everton precisa ser improvisado. Ele se acomodou. Então só tem ele mesmo naquela posição. Ele vai ficando. E é péssimo essa acomodação pro jogador. E aqui, o principal prejudicado é ele mesmo. Ele estava tendo uma evolução na carreira, que ele está tendo uma evolução agora. Ou todo mundo não já sabe, na Série B do Campeonato Brasileiro, que o bago do Confiança é esse lado esquerdo com o Silva. Todo mundo sabe. Nos últimos 5, 6, 7 jogos aí, praticamente todos os jogos teve lance de gol do lado de Silva, quando ele estava em campo. Então, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Jogador de extremo potencial, que não começou bem o ano no Confiança, que se recuperou e que depois se perdeu de novo. Então, bota Silva um pouquinho no banco, faz ele sentar um pouquinho, não tem reserva não, tem Vertinho, deixa Vertinho. Se Vertinho for mal no outro jogo, troca de novo, dá uma oportunidade a Silva. Mas o cara tem que sentir, velho, porque tem que ter consequência o que ele está fazendo. Ele foi expulso contra o Sampaio de maneira desnecessária, depois ele foi expulso contra o Avaí de forma irresponsável. Em vários lances, ele não está tendo a dedicação necessária. No jogo contra o CSA, que era para ele pegar um cartão naquele lance da arrancada de Cedric, ele evitou dar a falta no momento devido. Ontem deu um pênalti, vai precisar o quê? Vai precisar fazer o quê? Ele tirar a camisa aí pro banco de reserva? Só está faltando, velho. Então, assim, tem que ter consequência. E aqui não se trata de colocar a culpa de tudo que está acontecendo nas costas de Silva, ou de quem quer que seja, de Daniel Paulista, porque... Não. Mas mudanças precisam ser feitas. Não dá para continuar desse jeito. A gente já viu esse filme. A gente está vendo um time apático. Aquela pressão que a gente exerceu contra o Guarani no jogo de ontem foi uma pressão mentirosa. Aquela pressão só existiu porque o Guarani recuou. O Guarani fez a escolha. Ele disse, como o Juventude disse também, eu vou me segurar aqui que não sai um gol. E não saiu o gol. E nós perdemos de novo por 1-0. Está muito claro isso. Está muito evidente. Então, Daniel, vai pro simples, meu amigo. Tá na dificuldade, a solução mais simples geralmente é mais eficaz. Bota alguém ali no lugar de Ítalo, deixa a Reis lá na direita mesmo, vamos com o esquema de sempre que a gente tava jogando, ou bota o Alexandre Tan de ponta esquerda, ou bota o Iago de ponta esquerda, ou bota o próprio Everton de ponta esquerda com o esquema que seja mantido. Bota qualquer um. Mas vamos pro básico, o básico é manter o esquema, mude as peças e vamos ver no que é que dá. E vamos ver no que é que dá. Agora não pode sair do 8, que estava antes do jogo de ontem, e ir para o 80, que foi para o jogo de ontem, também mudou demais. Como ele mudou demais contra o CSA, que não precisava naquele segundo tempo. O início do segundo tempo, ele não estava no banco, mas eu presumo que tenha sido ele. Não tinha necessidade de voltar com aquelas mudanças e abrir demais o time. Segurava um pouco para ver, sentir como ele fez ontem, dava para ter feito com o CSA. Dá para ter feito com o CSA. Então, é isso, mas precisa realmente mudar. Acho que está certo esse sentimento. Foi o que a gente pediu o ano passado no jogo contra o Ferroviário. Tinha que mudar. E mudou e deu certo. E a gente está aqui na Série B. Então, não vai ouvir o bancado, não vai ouvir a gente, Daniel. Ok, não tem problema. Mas eu tenho certeza que alguém que ele escuta está dizendo algo parecido. Dê ouvidos. Você está escutando, mas ele não deu ouvido, não está dando ouvido. Dê ouvidos. Não tem problema não escutar os outros. E aí, e para esse jogo de sábado, preocupa ainda mais o lado esquerdo, porque a Ponte Preta tem a poder por ali. Então, com certeza o técnico da Ponte, que é interino ainda, deve estar observando isso junto com a comissão técnica, e a poder deve cair muito ali pelo lado esquerdo da defesa do Confiança e fazer muito perigo ali. Então, acho que se Silva jogar, ele tem tudo para tomar amarelo de novo, ser expulso, fazer falta e prejudicar de novo o time. Pois é, fica preocupante e a gente tem que entender, vamos dizer assim, que Daniel ainda é um técnico novo, porque ontem, eu não sei se ele se assustou com a campanha recente do Guarani, que realmente não é uma campanha boa, ontem foi sua 8ª vitória seguida em casa, mas eu creio que faltou ele analisar que o Guarani, tal qual o Confiança, e os dois, quando se encontraram, estavam lá embaixo da tabela, e agora se encontraram já na parte de cima da tabela, são dois times limitados e que tem na mão do técnico seu principal trunfo. E eu quero chegar com isso. Ontem, o Guarani estava sem seus dois principais jogadores ofensivos, que é o Vagninho e o Todinho, e estava sem um dos seus principais defensores. Me fugiu o nome dele agora. Por isso o Guarani veio mais recuado, mais não jogou tão bem, não jogou para merecer a vitória. Isso foi palavras da torcida do Guarani. E aí, Daniel, assustado com o momento, assustado com a campanha do Guarani, acabou fazendo mudanças demais, sendo que se o time entra na sua estrutura tradicional, tá manjada, tá mapeada, tá tudo isso. Mas de outra forma o time não é competitivo. Eu creio que a gente sairia com resultado melhor lá do Brinco de Ouro da Princesa. Vamos lá. Vinícius, diante disso tudo, como a gente então encara esse jogo contra a Ponte Preta? É entrar para vencer desesperadamente. O empate já serve porque estanca a sangria e pô, volta a pontuar e a gente vai ter uma folga aí para repensar as coisas. Como é que você pensa que o time deve entrar, vamos dizer, mais o ânimo do time, né? O objetivo do time. um pouco mais por fora das formações táticas. Então, Mike, veja só. A gente já está em crise. A verdade é essa, né? O clima de crise já se instalou e a gente precisa reverter esse clima. Do ponto de vista da tabela, não se justifica ainda a crise. Não há motivo para desespero. Mas a gente sabe que o futebol envolve muito mais que a sua tecnicidade, que a questão de pontuação, né? Envolve paixões, envolve o amor do torcedor. E o torcedor está desesperado já. O torcedor já entrou naquela espiral negativa, né? E aí, com isso, o Confiança precisa ganhar sábado. O Confiança não tem outra alternativa para sábado a não ser ganhar. Porque se perde mais uma vez, engata a quarta derrota consecutiva, primeiro que se torna muito complicado a permanência de Daniel Paulista. É uma coisa que não vem sendo ventilada, mas com uma quarta derrota consecutiva, torna-se, né, algo muito difícil de se sustentar. E a gente sabe que isso não é interessante em nenhum aspecto, a gente trocar de treinador agora na reta final da Série B. Mas uma quarta derrota pode significar isso. Empatar é aquele negócio, não perdeu, não foi de todo ruim, mas também não é bom. Não estanca a sangria da forma que a gente precisa, né? Não vai dissipar a crise que a gente está vivendo. Então o Confiança só tem uma alternativa sábado, é vencer. É vencer e se aproximar do objetivo, né, prioritário da temporada, permanecer na Série B, né? E aí eu quero já, Mike, fazer uma ligação com a fala do companheiro aí, Vitor. Veja só, quando o Vitor fala que não atingiu os jogadores porque os jogadores fizeram um discurso diferente, divergente do Iago, eu já digo o seguinte, que isso mostra que afetou. Porque enquanto o Iago vai para a mídia para dizer que não tem por objetivo subir, os jogadores vão lá e dizem, não, a gente quer subir. E isso abre inclusive, espaço para N teorias da conspiração. Mas enfim, eu acho que sábado Confiança precisa vencer para mostrar que está vivo, para dar uma resposta para a torcida, né? Apesar de não estar presente no estádio por conta da situação de pandemia que a gente vive, mas a torcida influencia muito no dia a dia do clube, né? E hoje o clima é péssimo, é horrível, e com razão. De certa forma, a torcida tem razão, né? Nós entramos na Série B, obviamente, com um objetivo muito claro: permanecer na Série B para 2021, aproveitar das cotas, do dinheiro arrecadado para se estruturar, né? Mas aí a Série B se mostrou possível para a gente. A gente mostrou que tinha condições de brigar na parte de cima. E aí, após uma declaração infeliz do presidente, isso não quer dizer que os resultados tenham algo diretamente ligado com a declaração, mas logo após a declaração infeliz, começa essa série de derrotas. Já são 3 derrotas consecutivas, uma sendo em casa por 5-1 para o CSA. Então precisa vencer para dar essa resposta positiva para a torcida, que é tão apaixonada, tão presente no dia a dia do Confiança. E ainda pegando esse gancho aí sobre a fala de Iago, qual é a teoria conspiratória? Trocando em miúdos, todo mundo sabe, rolou uma história aí de bicho negado. Isso não foi confirmado. Eu, particularmente, não tenho opinião formada sobre esse assunto. Futebol, tudo pode acontecer. Isso pode ter acontecido e pode não ter acontecido, ser uma completa mentira, certo? Mas uma coisa é certa: há uma completa desconexão dos objetivos do clube. E não dá para um momento como aquele momento que o Confiança estava vivendo depois da vitória contra o Vitória da Bahia, me perdoe a redundância, era um dos momentos de maior clímax das últimas décadas do Confiança, porque a gente estava flertando com a elite do futebol nacional. A última vez que isso aconteceu foi em 1992. Aí o presidente vai para o rádio dizer, naquela circunstância, nós não estamos falando em agosto, início do campeonato, nós estamos falando em dezembro praticamente, com o time lá em cima, na crista da onda, virando notícia nacional, Daniel Paulista dando entrevista na Jovem Pan, jornalista da Globo dizendo que precisava falar sobre o trabalho dele. Naquele momento ele dizia aquilo, é uma completa desconexão com a realidade, não fazia sentido. Nós estamos há 3 rodadas perdendo e ainda estamos no início da rodada no início da noite de ontem, de hoje, perdão, ainda estávamos a 10 pontos da zona de rebaixamento. O que é isso? A gente ia precisar fazer 50 pontos. E aí eu quero dizer, não ia mudar muita coisa não, ele não dizer que o time estava brigando para sair. Mas não respondesse essa pergunta, porque aí dá margem para esse tipo de conspiração. E a pior coisa no futebol é um clima conturbado. E eu não sei, o clima internamente eu não sei. Eu não conheço ninguém, não tenho informação, eu não vou especular, porque eu não sou irresponsável. Agora, na torcida do Confiança, a desconfiança se instalou. Tem gente que está dizendo que o presidente não quer que o time suba. Tem gente que está dizendo que o jogador está fazendo corpo mole. Tem gente dizendo um bocado de coisa. Eu não acredito nessas coisas. Não acredito de forma nenhuma. Para mim, isso não existe. Mas não é isso, só está acontecendo porque houve uma desconexão entre os objetivos. Se ele achava que o objetivo era para ser, continuava, tinha que falar com os atletas. Olha, continua sendo isso. Vamos continuar nessa linha, Daniel, nas entrevistas. Tem que ser isso. Ou então ele fosse nada dos atletas. Ou então ficasse calado. Agora não dá para a cabeça do organismo fazer uma coisa e as pernas estão lá se movendo sozinha. Aí a cabeça vai pensar e o corpo vai executar errado, vai trombar no meio fio e vai cair, e bater a cabeça, e batemos feio, tombamos feio nesse último jogo. Volto a dizer, não é por conta disso para mim que a Confiança tá mal, não é por conta disso que a gente entrou nessa espiral negativa. Sempre dou essa explicação, para mim é uma somação de fatores, é uma tempestade ruim que nos abateu nesse momento. Claro, a gente ainda pode sair. O objetivo, lógico, que agora é continuar na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo mais simples, mais palpável, né? Agora, para o futuro, tem que aprender a ter o mesmo discurso, porque senão vai ficar sempre com esses papos aí rolando, principalmente nos grupos de WhatsApp. A gente sabe, o que rola nos grupos do WhatsApp acaba chegando para uma pessoa ou outra lá do clube. Chega nos atletas, né, Jones? Porque hoje os atletas todos estão no Instagram, alguns atletas têm WhatsApp de torcida, já vi atleta até em um grupo de WhatsApp de torcedor. Isso, de uma forma ou de outra, acaba contaminando. Não existe como se blindar completamente nos tempos de hoje. Até porque o WhatsApp, principalmente o Instagram, é uma ferramenta importante na construção da carreira, da imagem de alguns jogadores. Vamos lá, Vitor, qual a sua teoria da conspiração favorita dentro dessas coisas que se falam tanto? É o bicho, é assédio de outros times, qual a sua especulação favorita, já que a gente entrou já nessa seara? Olha, Mike, eu não acredito em nenhuma delas, falar a verdade, mas eu acho que a que talvez mais se aproxime da realidade seja essa do bicho mesmo, né? De que os jogadores teriam pedido um bicho para subir e a diretoria teria negado. Não que eu acredite nisso, mas eu acho que a que talvez se aproxime mais da realidade que realmente pode ter acontecido, talvez seja essa mesmo. E aí eu queria falar também sobre esse jogo contra a Ponte. Eu penso bem parecido com o Vinícius com relação a isso. Eu acho que é um jogo de confiança, tem que entrar para ganhar de qualquer jeito, só vitória interessa. Eu acho que nem empate resolve muito a nossa situação. E assim, o Confiança tem que tratar como uma decisão, lá internamente, jogadores, a comissão técnica, como uma decisão realmente, como se fosse uma final de campeonato, porque uma vitória tira a gente desse buraco e a gente meio que está se enfiando, né? A gente dá uma respirada, dá uma aliviada e já praticamente se livra do rebaixamento com 42 pontos. A gente fica bem próximo ali dos 45, né? E até mesmo 42 talvez não caia, então acho que esse jogo contra a Ponte Preta tem que ser uma decisão, Confiança tem que entrar para ganhar de qualquer jeito. Pois é, porque depois desse jogo vão ter uma pequena folga, né? Folga aí de chega nem a 10 dias, uma semaninha e pouco. Volta a jogar dia 26 com o Brasil lá em Pelotas. E aí, quando você tem uma pausa dessa e depois de uma vitória, é tudo tranquilo. Quando depois de uma derrota, e ainda mais que seria a quarta derrota, ou ainda que seja um empate, seria o quarto jogo seguido sem vitória, aí você tenta todo esse tempo aí para remoer essa mágoa, para gerar mais especulação, mais teoria da conspiração, e tudo isso piora. Mas, enfim, tenho fé que se o Confiança voltar a jogar do seu jeito mais clássico, mais tradicional, sobe mais as linhas. Eu creio que a gente não vai ter grandes dificuldades de vencer a Ponte Preta, que está em queda livre, né? com 40 pontos, somente um ponto à nossa frente, a Ponte Preta que chegou a figurar no G4 em algum momento desse campeonato. Deixe-me ver aqui. Você quer saber por que aconteceu isso, Mike? Fala, Sérgio. É culpa da estrela da rua de Belém. Vamos lá, vamos especular agora, né? Já que a gente já começou a falar do jogo da Ponte. Serginho vem entrando, horas como titular, horas como reserva imediata em muitos jogos. Dessa vez ele está suspenso, recebeu o terceiro amarelo. Vinícius, você acha que é hora de Madison retomar mesmo e voltar a ser nosso cão de guarda ali na frente, ou vamos tentar alguma outra estratégia? Principalmente pela ausência de Enes, que quem deve jogar é Kaique, que retorna, né? Principalmente por isso, eu acho que Madison tem que jogar. Apesar de Kaique ter evoluído bastante na questão da marcação, na questão defensiva, mas ainda há um pouco de deficiência nesse setor por parte de Kaique. Então, seria interessante você ter um jogador que resguarde mais ali naquela posição, né? E Serginho já não tem mais tanta saúde, né, para fazer essa função. Apesar de que, com a bola no pé, a qualidade é totalmente diferente. Mas Madison, como o cão de guarda, o novo pitbull, meu Deus, vou zicar o cara. Mas é isso, eu acho que Madison cumpre melhor esse papel de proteger, né, ali, já que Kaique sai muito, Kaique vai muito lá ao ataque, tem qualidade para isso, né? Kaique chega muito bem na frente. Então, com o retorno de Kaique, a ausência do Thiago Enes, né, que fecha muito bem ali pela direita, eu acho que Madison precisa voltar ao time para ser o nosso pitbull do bairro industrial, o nosso cão de guarda. Valeu. E Jones, em relação à defesa, né? Você acha que já caberia mesmo a alteração de Nirley e Luan? Ou tenta mais uma vez com Nirley, caso seja necessário, muda ao decorrer do jogo, até para não afetar o jogador? Não, vai de Nirley mesmo. Acho que no jogo de ontem, Nirley tinha que realmente sair, foi a mudança devida, porque Luan tem um passe melhor que Nirley. E aí a gente precisando vencer o jogo, não dá para você deixar o cara que erra a maioria dos passes. Nirley só dá passe muito curto. Ele fez bem depois, né? Em deixar o Luan, mesmo sem ritmo, e tirar o Nirley. Mas acho que é o básico. Vai de Rafael Santos, Kaique, Nirley, Mancini. Eu iria de Everton Santos, Silva sentar um pouquinho. Coloca o velho esquema com primeiro volante lá, Madison, e depois os quatro, Reis, Vila, Castilho, alguém ali pelo lado esquerdo, e Renan Gore no jogo todo. Sinceramente, o Renan Gore no jogo todo, se for para improvisar, não bota Reis ali não, bota outro para improvisar. Bruno Paraíba também não dá, velho, não dá. Bruno Paraíba entrar todo jogo, ele não consegue dominar a bola, é impressionante. Parece que a chuteira dele tem vibrador, porque a bola toca e sai do lugar, não fica onde deve, sei lá o que é que ele tem nas pernas. Foi desses jogadores que chegaram para a Série B, para mim era do nível de Moritz, velho. Que assim, é muita decepção com o desempenho do cara, muita decepção mesmo, né? Muita decepção, que tinha muita expectativa na torcida, né? Acho que o mais importante, Mike, aí eu concordo com Vinícius e Mike, tem que jogar para ganhar, e é a coisa anímica. Vai ser difícil, a bola vai estar queimando no início. Sabe o que tem que fazer? Tem que compensar na força. Tem que gastar energia no início, vai ter que arriscar. Gastar muita energia no início para pressionar a Ponte Preta para ver se consegue sair um gol, pô, primeiro. Não vai ter jeito não, vai ter que ser assim. Arriscar cansar no final, arriscar ter dificuldade ao término da partida, até alguém eventualmente se machucar. Mas é dia de arriscar. Tem que entrar pegando, tem que entrar na força, tem que entrar com vontade. Porque se a gente ganha, acaba a zica. Não estou dizendo que a gente vai subir, mas a zica acaba. Porque aí você corta, né? Você corta o mal. Primeiro que já fica com 42 pontos, muito próximo de exorcizar qualquer demônio de rebaixamento que já se instalou na torcida do Confiança. Aí já, a torcida do Confiança está possuída, aí tem que chamar um exorcista, porque esse demônio nunca vai embora da nossa cabeça. E aí vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Mas tem que jogar para ganhar ponto. Tem que jogar para ganhar ponto. A Ponte também vem pressionada. Eu não acho que se Daniel Paulista perder, é para pedir a cabeça do cara de maneira alguma. Daniel Paulista ainda tem crédito, ainda tem um campeonato pela frente, ainda dá. O Confiança ainda tem uma certa folga. Tem muito time que queria estar na situação de Confiança na luta contra o rebaixamento. Mas eu acho que quem está mais com a corda no pescoço é o Marcelo Oliveira. Então vamos aproveitar também, né? Porque ele é um treinador muito caro, um treinador muito babalado, que está treinando em cima do exame, que chegou e que, no meu modo de ver, piorou o desempenho da Ponte Preta. A Ponte Preta jogava muito melhor com o Brigatti do que está jogando agora. Enfim, vamos lá, Dragão. Já foi demitido, Jones. Ele foi demitido no final de semana, depois do jogo contra o Avaí. Agora é o... Pô, tem esse cara daí falando besteira, pô? Esqueci o nome do interino agora. Fábio Moreno, negócio desse. Ó, pai, não deu notícia ruim dessa, não. É, pô. Mas perdeu do Operário, já com ele, né? Já com esse auxiliar. Tem como chamar Marcelo Oliveira de novo? Queria, eu queria. É, Vitor, deixei pra você a pergunta mais difícil. É, quem você colocaria ali no lugar de Ítalo? Já que a gente meio que chegou num acordo aqui, temos que voltar ao esquema lá, o 4-1-3-2, não, 4-1-4-1. É, e quem colocar no lugar de Ítalo, já que o nosso Saiyajin da Terra Dura não volta mais na Série B? Eu colocaria Iago, até por essa questão também de concordar com o Jones, né? Ele falou da força, Iago é um jogador forte fisicamente, colocaria Iago. Acho que é a solução mais simples, né? Para não ter que deslocar o Reis para a esquerda, colocando o Arimura na direita, né? Acho que o Arimura funciona melhor entrando no segundo tempo. Então, seria essa minha escolha, o Iago, ali pelo lado esquerdo. Tem o Alexandre Tan também, que muita gente pede, né? Ainda a entrada dele, até como titular, ele não começou jogando ainda. Mas acho que essa opção nem passa pela cabeça do Daniel, já que o Tan não tem espaço, praticamente não entra. Então, se tem tanto assim, pouco espaço, é difícil começar como titular, né? Então eu iria com o Iago. Valeu, Vitor. Também a minha opção ali é Iago. Para mim, acho que não só porque ele não foi até tão bem contra o Guarani, mas contra o Guarani ninguém conseguiu jogar direito. Mas contra o Juventude ele já entrou com ímpeto. As características, a gente não vai achar ninguém com as mesmas características de Ítalo. Então, eu vim insistindo nisso. Eu creio que ele não está indo bem nos treinamentos. E aí não está levando a confiança suficiente para o Daniel apostar nele. Ele é jovem, ele vem de um clube grande, um clube com histórico de formação de jogadores. Ontem, salvo engano, na Libertadores, esse Santos já com gente da base engoliu o Grêmio. Então, currículo e as credenciais o cara tem. Se o cara não tá entrando em campo, porque talvez ele não tenha realmente conquistado essa vaga nos treinamentos, enfim, no dia a dia ali do clube. A única explicação, sem teorias da conspiração, de que Daniel tá fazendo isso, diretor do Confiança exige que esse fulaninho entre. Enfim, essas maluquices que a galera gosta de inventar. Ele jogava bem, pô, na época, mas depois que a companhia virou Latam, ele perdeu a referência. Não decolou mais, né? Ele vive na pista de pouso, não tem mais nenhum voo de galinha. Beleza. Vamos lá. Finalizar esse podcast, né? Quando a gente tentou aqui decifrar e mapear o que pode ter acontecido, até fazer um pequeno, grande pré-jogo contra a Ponte. Mas vamos lá, vamos fechar o podcast hoje. Vinícius Ribeiro, suas despedidas, sua mensagem aí pra gente seguir. Minha mensagem de paz é: alô, Daniel Silva, não dá mais, né? Já, a estrela já parou de brilhar há muito tempo, é hora de sentar um pouco, refletir sobre os últimos atos, sobre as últimas partidas, né? Então deixa ele descansar, esfriar a cabeça um pouco. É um excelente lateral que ainda vai nos servir bastante, mas nesse momento precisa sentar. Vamos dar passagem para o menino de glória, Vertinho, para que a gente tenha um fôlego, um ânimo novo ali pela lateral esquerda. No mais, pedir mais uma vez: oi Deus, sou eu de novo. né? Meu time pede que eu sofra, né? Então, que sábado nós façamos um grande jogo e construamos uma grande vitória, né? Para que a gente consolide uma retomada nesse ânimo, nessa tabela da Série B 2020. É isso. Saudações azulinas a todos e todas. Valeu, Vini. Pois é, que Silva pega um banco, depois de alguns jogos, volta de Djalma. Quem sabe é esse igual Vina do Ceará, né? Que era Vinícius e saía pingando de clube em clube, mudou de nome, o homem agora disparou, como diz lá a musiquinha das eleições. É, Vitor Cardeal, suas despedidas, meu camarada, sua mensagem aí pra gente seguir essa semana aí, pertinho já do final de semana, e mais um jogo, mais um desafio, mais um sofrimento pela frente. Eu falando em exorcismo e o Cardeal já tá aqui, né? Verdade, verdade. Mas, Mike, eu queria tentar, né, passar um pouco de tranquilidade para o senhor do Confiança, embora eu acho que seja difícil pelo momento, mas a nossa situação ainda é tranquila com relação ao Z4, a gente ainda está longe dessa zona de rebaixamento, né? São, no momento aí, com a vitória parcial do Paraná, tomara que esse resultado mude 8 pontos, mas pode chegar ali a 9, 10. Então, galera, calma, vamos manter a calma aí, a tranquilidade, que o Dragão vai sair dessa situação. E acredito muito que já sai nesse jogo de sábado. Eu acho que o Confiança tem tudo para conseguir vencer essa partida contra a Ponte Preta e voltar tudo a ficar bem e a gente não sonhar mais alto, que eu acho que o acesso já ficou bem distante, mas ficar tranquilo, ficar de boas, terminar essa Série B bem tranquilo aí com Confiança. Pois é, sofrimento já basta esse ano maldito de 2020. Vamos pelo menos relaxar com Confiança. Jones Ribeiro, suas palavras despedidas para esse jogo aí, essa semana que se encerra, esse jogo aí, mais um sofrimento no sábado à noite. Se bem que sábado à noite geralmente vem coisas boas pra gente. Mas não tem muito nem o que falar, viu? Agora eu prefiro esperar. Prefiro esperar o que vai acontecer no sábado. Como a gente conversa no grupo, o torcedor tem a cara safada, né? Que a gente tá aqui todo mundo com raiva. Quando chega no sábado pela manhã, tá todo mundo com expectativa. Todo mundo acorda com a sensação de que o time vai ganhar, né? É meio que um papo de coach, né? Que vai pensar positivo, pensar em positividade, as coisas vão acontecer. E isso parece que já ganhou o nosso imaginário. Mas acho que é isso que faz o futebol ser bom, né, velho? Acho que é isso que faz o futebol ser bom. A gente pode sonhar, não custa nada, quem sabe, né? Mas eu tô muito desanimado, né? Não acho que Confiança vai cair. Não acho que o Confiança vai cair, mas foi uma baita fraquejada que aconteceu até agora, Mike. Valeu, Jones. Pois é, da minha parte, também não acredito em queda de Confiança, mas realmente, como vai ser uma temporada encangada na outra, terminar em alta era seguir a temporada em alta, temporada 2021, que já começa final de fevereiro, com o Campeonato Sergipano, com Copa do Nordeste, com Copa do Brasil. Virar uma Série B bem mais difícil do que essa, devido a essa nova realidade, principalmente financeira, do futebol brasileiro, onde os clubes com a camisa pesada e tradicional caem e não voltam. Não é, vai ser, eu acho que, a primeira vez que não acontece o bate-volta por conta do Cruzeiro. E de lá para cá pode vir três camisas muito tradicionais, três campeões brasileiros, Vasco, Botafogo e Coritiba. Além do Goiás, que também tem suas tradições, já foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, já esteve algumas vezes na Libertadores. Então, talvez a minha preocupação maior não seja nem com o descenso. Acho que isso está praticamente garantido, salvo uma hecatombe, como diria Lucão, de Confiança parar de pontuar até o final, o que não deve acontecer. Para a gente cair de divisão. A questão é, se a gente reagir e terminar esse campeonato com alguma dignidade, acima de 50 pontos ali, fazendo aquela continha, pô, se não fosse aquele pênalti que Reis perdeu, se não fosse aquele jogo de não sei lá das quantas, a gente poderia beliscar uma vaga. Eu creio que é esse o ânimo que a gente precisa para iniciar essa temporada 2021, que vai ser tão difícil, até mais, do que 2022. Mas, análises por fora, eu sigo acreditando. Acho que é um jogo, não é porque a gente tomou duas peias em casa que perdemos a nossa força dentro de casa, ainda somos um dos melhores mandantes no campeonato. Precisamos retomar essa força já no sábado, e aí vencendo a Ponte Preta, com segurança, a gente vai conseguir dar passos largos para seguir na Série B e seguir, como eu falei, terminar o campeonato com uma positividade, um bom retrospecto, e assim a gente conseguir ir bem na temporada 2021, que é tão importante, que para até o Confiança se estabelecer mesmo enquanto time médio do Nordeste e um clube em ascensão no cenário brasileiro, toda toda a Série B que a gente entrar vai ser entrando pensando em fazer os 45 pontos. É claro que se no meio do caminho, como aconteceu esse ano, der para flertar com acesso, melhor ainda. Mas é isso, vamos acreditar, vamos fazer os balanços necessários, as críticas necessárias, mas sem gerar crise, sem gerar pânico. Acho que não é a hora de mandar a mensagem desaforada para atleta. Se você está com a vontade de mandar uma mensagem para o atleta, manda uma mensagem de incentivo, porque nós precisamos deles até o final, né? Tentar fazer que os caras rendam no apavoro nunca deu certo, não vai ser agora que vai dar certo. É isso, meu povo. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Lançaram o desafio de fundar. Só não contavam com a parte em que o grupo começava a cantar. Se é para o bem geral da nação, sai a fábrica e fica o meu dragão. Socorro!